Você vê tantos rostos e logo depois eles se dissipam. Como fumaça que você vê e logo depois sumiu. É, irmão. Pra muitos é assim. Pra muitos a vida é assim. Enquanto o mundo todo padece, enquanto o incrédulo sofre, enquanto famílias choram a morte da matéria e usam luto, Deus se faz escudo para os que o amam. Abençoa os que o seguem, derruba muros que os inimigos erguem e com o próprio sangue limpa suas feridas. Tudo para que você tenha vida. Então viva. E é só. Aqui é pregador. Meu nome é pregador. Pregador. Meu nome é pregador. Sete tãs, o sangue bom, a ideia brás. Sete tãs, pregador. Aqui que te fala, aqui que te fala, fala. Meu nome é. Sou indestrutível, acredite. Nunca vou morrer com multipack ou um notório big. Fogo não me queima, a morte para mim não é nenhum problema. Não, minha alma não queima. O homem que se foi, que virá, o que está presente. Mão não lhe faz, aquele que derrama sangue inocente. Corte minha carne, dilacere meus músculos. Arranque minha pele como caçador faz com o urso. Mesmo assim verá que foi inútil. Minha vida nunca verá o último minuto. Sinto muito, mas por mim não se luto. Estarei presente em toda primavera, verão, outono, inverno. Fui mudado para ser eterno, tenho fé e nunca avisarei no inferno que Saddam bombardeia a minha pátria e usa mais poderosa arma, mais forte, bomba nuclear. Posso garantir que com as baratas eu também irei sobrar. Sou eterno e nem o diabo pode me matar. Existe alguém que é muito mais forte. Exatamente por isso que eu nunca verei a morte. Nunca, nunca verei a morte. Não, nunca, nunca verei a morte. Nunca, nunca verei a morte. Não, eu nunca vou morrer. Imortalidade, não há grana que pague. Esmague meu corpo com 2 toneladas. E nenhuma das minhas vértebras foram quebradas. Nem mesmo a força das águas podem me afogar. Meu cérebro não para por falta de ar. Eu habito no esconderijo do autismo. Compreende, isso não é poder da mente. Por isso descanso na sombra do onipotente. Em mim não faz efeito o veneno da serpente. A morte não me levará cativo, isso é corrente. Eu digo, 1000 cairão à minha esquerda, 10000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Estou livre do castigo, não sou preso do inimigo. Meu Deus tem a chave da vida em sua mão. O leão não me devorará, nem o pior terremoto vai me tragar. Eu sei em quem tenho confiado, eu sei por quem fui salvo. Creio na promessa do livro sagrado. Sou grato por ter o privilégio, agradeço também. Sendo jovem ou velho, fraque seus olhos. Nunca contemplo o inferno, acredite, o redentor vive. Ele mesmo prometeu, levarei você e todo aquele que nele creu. Que nele creu. Que nele creu. Que nele creu. Que nele creu. Que nele creu. Confesso que meu salvador é o Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, mano, por favor, creia nisto. Deus Pai é o Criador de tudo. O maior que está em mim do que o que está no mundo. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito que todo aquele que nele crê terá vida eterna. Exatamente por isso que eu escolhi crer. Agora você sabe porque eu nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer. Para que você tenha vida eterna. Deus quer te dar vida eterna.